Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Hoje estamos aqui para falar do episódio The Wolf Inside, que é o 11º de Star Trek Discovery. Black Alert. Antes de começar o podcast, quero passar aquele recado de sempre para adquirirem os produtos do Sessão 31. No site do Sessão 31 tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, e lá vocês podem fazer as compras normalmente, é um site muito seguro, muito confiável. Vão lá, pessoal, tem as canecas e as camisetas do Sessão 31. Fiquem à vontade para adquirir e é isso aí. Os participantes do podcast de hoje são o Ricardo, a Ana, o Fernando Augusto do Star Trekkers, o Thiago Maldonado do canal Diário do Capitão e o Fernando Torelli. Então é isso aí, galera, vamos lá para mais um Sessão 31 Disco! Legal, pessoal. Então vamos lá, vou perguntar um a um sobre a opinião geral desse último episódio de Discovery, The Wolf Inside. Né? Então eu vou começar com o participante que não vem faz tempo aqui, que é o Ricardo. Ricardo, vamos lá, cara. O que você achou desse episódio? Opa, e aí, pessoal, beleza? Cara, achei esse episódio razoável, inferior ao anterior, mas ele foi razoável, teve seus pontos positivos. Achei até que foram até pontos mais positivos do que negativos, né? E essa é a impressão geral que eu tive. Ah, bacana, bacana. Bom, agora eu vou perguntar para o Thiago. Thiago, diz aí, cara, qual foi sua opinião geral? Cara, a minha opinião geral é que a Discovery tá bem complicada, mas assim, eu gostei desse episódio porque a única mulher que eu queria ver de novo na série apareceu no final. Então, assim, eu gostei do episódio por algumas partes da trama, né? Tipo, não... teve alguns erros também, assim, bastante, mas assim, no conjunto da obra toda, do drama, eu gostei. Mas assim, eu vou reclamar ao longo do episódio, né? Porque o Discovery tá sendo tudo menos, né, o que foi vendido no início, né? E cada três episódios a série vira outra série, né? Então assim, vamos ver se daqui no próximo terceiro vira outra série ou se continua, né? Porque o Universo Mirror tá legal. É, tá, né? É esse tipo de coisa que a gente comentou, né, cara? Realmente é uma série meio esquizofrênica, sei lá, vamos dizer assim. É, tá complicado, assim. Eu, apesar que eu gostei do final, assim, a trama do Universo Espírito tá mais interessante, assim, entendeu? Eu achei que, assim, eu tô falando só de Discovery, sabe? Não tô referente a nenhuma outra série Star Trek. Aparentemente ficou mais interessante a série a partir desse momento, entendeu? Parece que as coisas estão se encaixando melhor. Mas aí a gente discute ao longo do episódio. Tá ok, bacana. Bom, agora eu vou chamar o Fernando Torelli. Fala aí, cara, o que você achou? Ah, cara, achei ok pra Discovery. Só isso. eu entro em mais detalhes depois, cara. Tem coisa ali que me irritou pra caralho. Caramba. Tipo assim, se fosse apenas achei ok, mas achei ok pra Discovery. É, pra Discovery tá beleza, cara. Tá ok. O Universo Espelho ainda, eu gosto pra caralho do Universo Espelho, mas é difícil falar mal num episódio de Universo Espelho. Ah, é? Então assiste de novo o Resurrection da Deep Space Nine. Eu quero ver se você não vai falar rapidinho mal dessa porra. Né? Não, mas ok, cara, legal. A gente vai discutir. Não, Rabinho, deixa eu consertar. Quando envolve o Império Terran, eu curto. Ah, sim. É. O barato é mina de barriga de fora e macho de braço de fora. Aí, ó. Não é o Universo Espírito se não tiver, né? Ah, cara. Legal. Então agora, quem que falta aí? É o Fernando Augusto, né? Vamos lá, cara. Diz aí. Olha, eu gosto do Universo do Espelho como um geral, né? Então, e eu acho que errar o Universo do Espelho é difícil, mas tem sempre aquela coisinha que você olha e fala, mas que merda foi essa, né? Mas é pouco, não é muito, não. Certo. Mais alguma coisa pra agora ou você quer deixar pra discussão, então? Ah, não, vou quebrar o pau logo. Isso, vamos logo. Vamos partir. Então, só tá faltando aí a Ana agora, né? Diz aí, Ana, qual foi sua impressão geral? Bom, eu acho que Eu achei esse episódio melhor que o anterior de Espelho, porque o anterior eu acho que ele tava mais chato, tá, sabe? Tava entediando mais fácil. Então esse foi mais legal. Só que ainda assim eu não tô conseguindo ficar muito animada com essa série, não. Mas enfim. Tá, então agora só falta eu. Eu achei que foi inferior ao da semana passada, né? Eu gostei mais do anterior. Apesar que um comentário que eu tava lendo hoje, cara, tava dizendo assim, tipo, esse episódio ele foi mais sério, ele teve menos o lado caricatural do universo do Espelho. E aí eu acho que eu prefiro que seja um pouquinho, sabe, caricatural, assim. Eu gosto mais do universo, porque o universo do Espelho, ele meio que não dá pra levar tão a sério, né, cara? Ele já é meio, né, parece uma grande brincadeira, de certa forma. Vamos mostrar o outro lado, todo mundo é mal, né? Então acho que eu gosto mais quando é mais exagerado, nas matanças, na traição e tal. E esse episódio aqui, ele já não foi assim, né? Ele já foi um pouco mais sóbrio. Então acho que por gosto pessoal eu preferi o anterior. E outra coisa também que, assim, no geral eu gostei do episódio, mas por exemplo, a primeira vez que eu vi eu não tinha gostado muito, aí eu vi a outra vez e já gostei um pouco mais, né? Aí por quê? Porque na verdade eu reparo que assim, eu não gosto do arco do Ash, do Vok, do Ash e tal. No geral eu não gosto disso. Isso me deixa entediado muito fácil, assim. Eu não me interesso por essa história, né? Então, quando parte pra isso, esse episódio teve muito disso, isso me deixou desinteressado. Eu já queria que o episódio, sei lá, acabasse logo, ou que voltasse pra o que eu queria ver, né? E esse episódio ficou muito tempo na coisa lá do... dele, daquela hora da reunião lá com os rebeldes, eu não sei, aquilo não foi legal pra mim. Até porque teve o Vok de novo, o Vok alternativo no caso, né? Então, sabe, eu não gosto. Assim, teve a relação dele com Ash, aquilo tudo pra mim, aquilo não me interessa. Então eu acho assim, as coisas que eu não gostei desse episódio foram mais motivos, acho que pessoais, é porque eu não gosto. Acho que não teve nada nesse episódio que eu digo que seja ruim, sabe? Que nem outras coisas que eu já vi em Discovery que eu acho ruim, aí eu vou lá e explico por que eu acho. Acho que esse aqui, no geral, é mais porque, pessoalmente, eu não gosto de várias decisões que a série toma, né? Inclusive colocando a Michael como protagonista demais, assim, né? Então, pra mim, não quer dizer que foi um episódio ruim, mas eu particularmente não gostei tanto, sabe? Então, agora, teve coisas que eu gostei bastante, o final do episódio que o Thiago falou aí, que na verdade é a aparição novamente da Georgiou, né? Nesse caso como Imperatriz e tal. Então é isso, no geral a gente vai discutir os pontos. No geral é um episódio que eu gostei mais ou menos, mas não acho necessariamente ruim. Eu gostei de ter acertado que a Georgiou era a Imperatriz. Mas também, né, cara, essa daí tava, né, virando a esquina. Todo mundo tava vendo já essa porra vindo, né, cara. Bom, mas aí se for assim, hein, o oráculo do Diário do Capitão falou que ela ia voltar e ela voltou, tá vendo? Só voltou do universo dele. Ah, mãe de nada. Eu falei isso. Alguma celebridade vai morrer amanhã. O Capitão Óbvio, né? foda. Bom, então é o seguinte, pessoal, vamos partir então para discutir os pontos do episódio, comentar o que a gente quiser comentar sobre ele aí, que vocês acham que é válido, tá? Então vamos lá, quem quer ser o primeiro a trazer alguma coisa? Eu acho que a gente podia começar pelo começo, né? Falando daquela primeira cena do Stamets segurando o doutor e ele fora da cela de contenção. Que eu acho que no anterior vocês até falaram onde que foi parar O corpo do doutor, né? Eu fiquei com dó do Stamets. Além dele perder o namorado, marido, caralho, a quatro que ele seja, ainda culparam ele, né? A culpa é sempre do companheiro. E depois ele ainda morre, entre aspas, né? Que a gente não sabe bem se foi morrer, mas enfim. Não, mas é aquilo... Não, mas assim, eu achei legal o episódio, porque na verdade a moça tava fazendo uma manutenção na nave, mas na verdade a manutenção não era... era o Stamets que tava causando toda aquela interferência, né? E uma coisa que eu me fiquei impressionado é, tipo assim, o Lorca recrutou ninguém pra cuidar do Stamets, né? Porque, tipo, porra, como o cara conseguiu sair isso, entendeu? Cadê a enfermeira que era pra estar do lado dele 24 horas, né? Que profissional mal competente, né? Não, e isso já foi uma coisa que a gente falou no último episódio, no último podcast, né? Que ninguém tava lá pra cuidar dele. Só que eu fiquei pensando, como que esse Stamets saiu da contenção? Só que vocês viram que no meio, quando a Tilly tá falando com o Saru, ela fala uma coisa assim, que ela fala que ele saiu da contenção do campo porque alguém desligou. E ela ainda falou que deveria ter sido o doutor, porque ninguém quer ver o companheiro preso e tudo mais. Só que a gente sabe que não foi o doutor. Então, quem soltou o Demetz? O Tyler? Sim, foi o Tyler. Provavelmente, né? Porque o Tyler... E a gente também conversou. O Tyler ainda tá naquela briga das duas consciências, né? Então, esse lance deve ter sido o Tyler mesmo, até pra que ele tivesse um álibi, assim. Ah, deve ter... Justamente para que acontecesse o que acabou acontecendo, as pessoas achando que foi o Stamets que matou ele, né? Deve exatamente, ter sido por causa disso. Pensado do Tyler. Uma coisa que eu queria comentar desse começo, que eu achei. Aliás, eu achei essa parte. Isso tudo é no teaser. E esse teaser, ele tem uma marca histórica na franquia, né? Ele é o maior de todos. São 14 minutos, né? Sim, é gigante. Cara, é enorme. Isso aí eu achei ousado, né? Existem, assim, existe o maior teaser que é esse e existe o menor também, né? O menor, se eu não me engano, é o Scorpion, lá da Voyager, que são, sei lá, 20 segundos, eu não lembro agora. Uma coisa muito curta, né? Então são dois opostos. Tem um que também é muito curto, o Enterprise, que é aquele que a T'Pol tá louca por causa da nave vulcana lá na zona lá dos índios. Isso, é o Impulse. Esse daí, a gente quando fez o podcast, eu e o Ricardo, anos atrás, a gente comenta isso até, né? E uma coisa desse teaser que, cara, me lembrei, quando aparece essa essa oficial lá, né? Ela tá lá, tipo, parece que tá soldando, né? Aquele visual... Cara, na hora eu me lembrei daquele teaser, o primeiro teaser do filme de 2009. Você lembra disso? Vocês lembram disso? Que era mais ou menos o pessoal construindo a Enterprise e tal. E aí era uma fotografia parecida, meio escurão, né? Meio metálico ali o visual. Me lembrei disso, né? Daquele teaser antiguíssimo lá do filme, né? É bem, sim, assim, cara, isso aí é muito curto, assim, uma coisa que... Depois eu quero ver de novo. É o primeiro teaser que eu falar do filme, é um cara soldando a Enterprise, que eu fiquei pensando assim, como esse cara tá soldando a Enterprise no espaço? Aí, 2009 vem. Ah, da Enterprise e do Abram. Isso, de 2009. Don't you understand? Então, me lembrei disso aí, né? Mas o que eu queria comentar do teaser inteiro, né? É que eu acho que ele foi muito eficiente estabelecer clima, né? Pra mostrar, assim, aquela narração em off da Michael, ela dizendo o quanto que é difícil, né? Ela tem que acordar e ter que se fazer, né? De outra pessoa, ela tem que fingir que tá tudo bem, digamos. Isso é uma coisa que é legal no universo do espelho, né? Quando o personagem, ele tem que fingir que tá tudo bem e na verdade, ele tá vendo atrocidades, né? A gente vê isso desde o original da TOS, né? Então, isso é bacana. Isso é uma coisa que, por exemplo, não tem no In a Mirror Darkly, obviamente, pela natureza do roteiro daquele episódio, né? Então, é isso no teaser aí. Nesse episódio aqui, eu achei que foi legal. E é só pra estabelecer mood, né? O clima, é mostrar o dia-a-dia dela, né? Tem cenas bem impactantes, né? Ela, quando é mostrado aquela execução de rebeldes, né? Rebeldes terráqueos, né? Pessoas que devem discordar do regime, provavelmente, né? Com certeza é isso. Então, eles sendo transportados lá pro espaço e morrendo congelados. Cara, eu achei muito legal isso daí. Essa cena é bem legal, né, cara? Foi bem feito isso daí, né? Pra estabelecer... Não, então, a intro do programa... O episódio, ele é bom, cara. Ele tem umas coisas muito boas. Essa sacada de executar, jogar no espaço, tipo, como lixo. Isso foi muito legal, sabe? Porque você vai matar como cara... Vai se preocupar com descarte? Nada, joga pra fora e foda-se. É muito legal. Não, e teve um propósito também na trama, porque ao final, quando, né, a execução, entre aspas, do Tyler... Ah, sim. Acaba usando o mesmo artifício, só que daí... Chuparam isso de Battlestar Galáctica, esse lance de jogar no espaço. Só que era pela comporta, né? Porque a gente não teve transporte, né? Mas dá no mesmo. Sim. Mas eu gosto quando você estabelece uma coisa no começo do episódio pra ser importante no final. Não é jogado, né? Então, isso é um ponto positivo pra mim do episódio. Mostrar isso daí, esse clima todo. Outra coisa que é mostrado aí, o Saru, né? Ele é o escravo ali. Então, é estabelecido que os aliens... Provavelmente todos os aliens, né? Provavelmente. Eles são escravos ali, eles não têm nome. Aí vai uma dúvida minha. Por que o Michael não contou pro Saru do Universo Prime quando ele perguntou se tinha Kelpians na nave? Ele não sabe. Simples, o Sauru a gente já sabe que é um cara instável, sabe? Que não é que o cara sempre tem essas dúvidas, entendeu? Aí fala assim, ó, você no nosso mundo já é meio merda. Aqui tu é merda pra caralho mesmo, você entendeu? Foi tipo isso, ela não quis chocar ele logo de cara. Ele ia sair correndo, ele ia ser transportado pra fora da nave. Ou ele, aí que ele ia embora mesmo pra aquele planeta lá que ele ficou todo revoltado, né? Capaz que ele, quando voltasse pro universo normal, aí que ele ia mesmo. Foda-se, foda-se tudo, né? Eu só acho uma coisa, eu só tive um problema com isso. É mais uma vez aquela coisa do Saru ser a presa. E a gente já viu que ele corre rápido, ele é forte, ele é tudo mais. Então como é que uma espécie dessa, que é mais forte, que é mais rápida, se deixa ser escravizada? Simples, simples. Olha. Você já viu falar de torpedo fotônico na tua cara? É assim que você resolve. É o que eu concordo. Ah, eu... É, lá. Ah, o se touro, é, assim, qualquer touro, coisa touro você coloca é no agonizador, né? É forte pra cacete, porra. Ah, mas o touro não tem inteligência, o Saru tem inteligência. Sim, mas ele explica que a espécie dele era presa no planeta dele. Acho que o planeta dele tinha duas era espécies, isso, uma que é... Isso, né? Já era... Já. Ah, não, sim. Uma vez o Thiago falou, imagina a espécie que preda o... a raça do Saru, como é que é? Então, de tudo isso aí, cara, eu fiquei pensando uma coisa. É, nessa primeira cena que ele aparece, eu acho que também tem um lance pra estabelecer pra cena que vem depois. Né? Só que dessa vez aí, eu achei meio nada a ver. Por exemplo, ela tá lá, acabou de acordar, sei lá, né? Ela tá, eu acho que não, acho que ela tá olhando pro espaço, lá pra janela, não lembro. A primeira vez que o Saru aparece, o Saru escravo, ele aparece do, assim, ele entra sem tocar, vamos dizer assim, sem bater na porta. Ele já entra. Aí depois ele faz isso quando ela acabou de acordar com o Ash. Ele também, o Saru o escravo, entra sem bater na porta. Ele entra. Aí me pareceu que isso aí é só pra justificar no final, quando o Ash e ela estão brigando lá, quando o Ash parte pra porrada, e aí pra ter aquela cena em que do nada ele aparece e joga o Ash pro outro lado, né? Porque já tinha sido mostrado que ele simplesmente entra no quarto sem bater na porta, né? Então, mas quando é relação a escravo, quando você tem relação a escravo, uma pessoa que é submissa a você, a tudo, tipo, cara, você pode estar fazendo o que quiser, ele tá ali do lado, assim, entendeu? Sempre te servindo, tipo, desculpa a palavra, acabei de dar uma, ele vai tirar e vai jogar fora pra mim, assim, entendeu? É escravo, ele vai fazer ele, a palavra grega pra escravo era literalmente utensílio, cara, como se fosse um martelo, uma penteadeira, uma coisa assim. Então vocês acham que é tranquilo essa parte? Eu tinha pensado que era sim, meio... Sim, total. Ah, tá. Super natural, tranquilo dele entrar. Vendo algumas coisas romanas que a gente vê da época que tinha escravos, era bem assim mesmo, tipo, alguém assistiu Calígula aí? Era assisti. É claro que você assistiu Calígula, né, Valdemiro? Ai, que exemplo. Vou botar de link nesse podcast aí pra quem não conhece ainda, quem não viu, tá? Façam-se esse favor. Mas não tem o Malcolm McDowell no Calígula? Aí, ó. Sim. Exatamente, ele matou o Kirk, mano. Ele praticamente matou o Capitão Kirk. Então tá tudo. It's all connected, é isso aí. E o legal é que é no início do programa que a Michael fala que eu achei. Isso deu já, lógico, tá entregando o óbvio, né? Porque essa série tá o Capitão Óbvio, né? Porque assim, ela vira e fala que esse universo não tem tanta cor como o nosso universo. Quando ela falou essa frase, eu matei na hora, charada. Por causa do Lorca. É a claridade, né? Parece que a luz não é igual, é. É, e o Lorca nesse episódio de nenhum cara, momento... Cara, eu não tinha pensado nisso, mas se for isso daí que vocês estão falando que tá, parece que faz sentido, é muito, né, cara? Não. Faz sentido, a luz vai ser diferente, né, cara? Pelo amor de Deus, e aí pra justificar... É tudo pra justificar, não. Todas as dicas que... Não. Pra mim, o Lorca é o Lorca do Universo Espelho, tá? Mas todas as dicas disso foram dadas, né? Cara, essa da luz, se você vê o episódio Espelho da série clássica, tu vê que a luz é a mesma merda de luz em cima e... É quente pra caralho, que deixa tudo claro, porra. Caralho, vai ser diferente. Não. E se for pra estabelecer que é por causa disso que no universo normal o Lorca tem que usar colírio lá. Cara, aí não. É bobo, né? Se for isso, né? Pariu, né? Não, é muito bobo. Não, e eu até pensei, não, gente, não é possível. Isso aí ela só tá falando porque é uma impressão dela, né? Não é possível que eles vão realmente usar isso. Por exemplo, Ana, quando eu vi essa cena, eu enxerguei do ponto de vista poético, que eu achei, que é o que eu acho, eu tô achando até agora, Que essa é esse é o lance da cena, é uma escrita meio poética. Ah, porque até a luz aqui parece diferente. É uma maneira de falar, putz, aqui é tão pesado o clima que eu tenho até a impressão de que a luz, né, também. É, sim, aí é bacana, aí é bacana. Aí é o lance que eu tava elogiando sobre a escrita ali, ou melhor, da narração em off dela, né? Agora, se realmente os caras forem estabelecer isso daí, cara, vai acabar com toda a. Meu, é meio bobo demais, né? Tomara que não. Mas assim, parece que a ISS Discovery também tem um Sporo Drive, né? E a gente viu o Stamets do espelho na floresta. Sim. E a gente sabe que o Lorca teve um acidente com os esporos pra ele não conseguir ver. Às vezes é o acidente que levou ele pro universo Prime. Mas uma coisa que eu queria comentar, que você falou sobre o Stamets Mirror, né? Esse que aparece lá no sei lá, na rede micelial, sei lá. É que tem um diálogo nesse episódio que a Tilly fala uma coisa que com certeza não foi à toa, né? Porque lembra quando ela tá lá nos Tecnobabbles de esporos lá com o Saru? Aí ela fala assim que os fungos, eles têm a aptidão, alguma coisa assim, de conectar a vida e a morte, ou algo do tipo. Ela fala que os fungos são, sei lá, talvez a única coisa biológica, eu não lembro agora, que ligam vida e morte, sei lá, né? E logo em seguida o que acontece? O Stamets morre. Então já dá pra perceber que é assim que ele vai voltar à vida, né? Através de esporos. Né? Acho que foi pra isso que colocaram essa fala. Eu acho que, assim, era que na verdade, aquilo que a gente acha, aquela teoria, ele não tá mais no nosso plano, sabe assim? Ele já faz parte da rede micelial, assim, então tipo, ele não tem como ele morrer. Assim, ele já tá conectado, ele já faz parte da rede, você assim, entendeu? Mesmo que você apague aqui, ele já tem um download ali no outro canto, entendeu? Ele é tudo. É isso que eu acho. Essa cena do Stamets aparecendo no pro Hero Stamets aparecendo foi uma coisa meio negativa que eu achei do episódio. Meu, vai ser outro personagem que vai fazer troca. Nesse caso, vai ser uma troca de consciência, né? Pelo que parece, né? Porra, mas será que é o Stamets do universo espelho que ele encontrou lá naquela Felúcia lá? É, porque ele tá com aquela roupa de. Putz, eu nem vi, cara. Pode crer. Pode crer, beleza. Ele tá com aquela roupa daquele... Parece um... Ele tá com a roupinha do universo. Tem um boneco do G.I. Joe, que eu não lembro se é Cobra ou Joe, que era muito parecido, cara. É o Cobra, sem dúvida. O preto. O Cobra não, preto. Não, eu não lembro. É um que ninja, tinha um capacete. O ninja de roupa escura. Não, o ninja de roupa escura era Joe. Apesar de ser um sim, ninja. Sim, era o Snake Eyes. Ah, Snake Eyes. O ninja de roupa branca, que é o... É, o Storm Shadow. Storm Shadow. E G.I. Joe eu entendo, cara. Mas então, agora voltando aí, né? O que vocês acharam, então? Vamos partir logo pra falar da... Não, acho que é legal a gente falar, sabe do quê? Do lance dos rebeldes, porque a gente teve a primeira aparição dos Andorianos e Telaritas, certo? E aí já gera uma polêmica, certo? É bom pra gente começar... Com certeza que aquilo era Telaritas. Cara, aquele Telarita, cara. O que é aquilo? Cara, eu juro que eu não queria reclamar tanto dessa vez, porque o episódio nem é ruim. Mas, cara... O que é aquilo, cara? Telarita aquilo? Sério mesmo? E tem umas coisas saindo assim do lado da boca dele, na bochecha, tipo umas presas, eu não entendi. Não, assim, não, em resumo, o Telarita da Seleska, se você olhar, ele é um porco cabeludo. O Telarita na Discover é um javali, você entendeu? Eles mudaram, entendeu? Pra parecer que é um negócio mais bruto. Eu só quero entender, eu só quero ver a pessoa que desenhou esse novo design, porque o cara deve ser careca, né? Porque você é o segundo alienígena refeito que vem careca, né? Só com cabelo na lateral. Cara, tipo, mas falando sério, você acha que parece um javali? Pra mim não parece com nada. Cara, tipo... não, mas é pra parecer um suíno mais agressivo mesmo. Mas eles já tinham, porque vamos ser totalmente honestos, eles já tinham refeito os telaritas pra Enterprise. Sim, mas e ficou... Eu até fiquei quieto. Foi uma atualização. O original era horrível, né, brother? O original era ruinzinho mesmo. Então a gente deixou passar. Mas precisava refazer de novo? É a espécie que eu mais cago, cara. Eu não consigo entender como é que esses caras... Você gosta de futebol? Você sabe quem é o Belete, né? Já ouvi falar, não lembro. Os Telaritas são o Belete, cara, da frota. Ninguém sabe. O Belete é um jogador merda que foi jogar no Barcelona, sei lá que caralho aonde. Tu não sabe como é que o cara foi parar lá, cara. Os Telaritas é exatamente isso. Você não sabe como é que esses caras foram parar aí, porque... da espécie, mas foda-se, cara. Mas olha só. Vamos falar por quê. Vamos analisar as origens, né? A gente tá falando de Journey to Babel. É por causa disso. Fizeram lá o Journey to Babel, e aí fica ali, eles são importantes na história, então fica estabelecido que eles são importantes na decisão lá pra... Eles vão votar na entrada de Corridon, na federação e tal. Corridon, não é? Acho que é Corridon mesmo, viu? Mas a questão é que ali fica essa coisa. Bom, se eles têm voto importante tanto quanto o Vulcano, então quer dizer, eles são... Né? Na federação eles importam, certo? Aí quer dizer, vai passando tudo que vai acontecendo com a franquia e tal, chega em Enterprise, os caras vão repaginar, né? Vão mostrar melhor repaginando um pouco no visual. Só que o que foi mantido ali? A ideia de que aquilo ali é uma cara de porco, certo? Cara de porco, tudo bem, tá mais moderno, né, do que tava na TOS, mas ainda assim você olha pro filho da puta, tem cara de porco, certo? Agora, na boa, eu vi a Estelarita aqui. Eu não consegui ver nada de javali, não. Eu espero estar errado. Ele tem duas presas assim da bucheira. Na verdade, a comparação mais próxima de algum animal que existe mesmo seria aquela baleia narval, que ela tem um dente que sai, parece um chifre. Mas enfim, tipo, é uma horrorosa. Sabe o que eu fiquei pensando? Como a gente só viu um telarita, eu tô encarando que aquele cara era calvo. mas olha só. Eu penso assim, cara. Se me falassem que essa é a nova versão dos nausicanos, eu ia acreditar. Bem mais do que Telarita. Pode crer, sim. Então, eu achei, cara, que foi bem equivocado esse... Sabe, esse... Na verdade, dizer que isso foi... é um Telarita. Entendeu? Mas na verdade, você tinha um design de Enterprise, que é um design que ficou muito foda de maquiagem, adorando tudo, que você poderia ter aproveitado tranquilamente. Não, você simplesmente jogou no lixo e quis refazer. Só que a porra do Andoriano, que tá lá de fora trabalhando, quando eles entram e saem, não tem Andoriano trabalhando, carregando no caminhão? Uhum. Então, a cara dele tá lisa, só tá azul. Só que aí a gente vê outra reunião e o cara tem uns trecos no queixo gigante e tal, sei lá. E quatro antenas, botaram... né, cara? Ele tem duas anteninhas no lugar da sobrancelha. Tem? Eu não vi. Sim, tem uma protuberância no meio. Tem. Quando na verdade, já bem... Caralho, cara, são quatro antenas, cara. Tipo assim, se as antenas são... É que nem, sei lá, cara, é dois perus, sabe qual é? Tem quatro braços, porra. O cara tem quatro antenas na cabeça. Mas assim, ele comprou extensão de Wi-Fi, né? Cara, mas ó, o Andoriano, tipo assim, pra mim já não incomodou tanto. Eu até achei que tá ok pra Discovery, sabe? Porque, cara, se você lembrar o que eles fizeram... Discovery daqui é uma merda, tá ótimo. Não, porque, ó, você lembra do que... Sabe qual é o problema com os Andorianos? Tipo, o jeito que eles falam. Por que eles têm que falar daquele jeito robotizado? Eu não gostei. O que mais me incomodou nos Andorianos foi isso. Mas eu fiquei feliz que a alteração dos Andorianos foi muito leve, cara. Cara, foi leve. Se a gente lembrar do que eles fizeram com Klingons, cara. E aí, Telaritas, sabe? Foi muito tá leve. Ótimo. Por que eles não mexem? A cor tá ótima. Vulcanos, cara? Por quê? Porque todo mundo reconhece os Vulcanos, cara. Se eles mexessem nos Vulcanos, eles iam levar mais pedrada do que levaram. Eles não mexem no Vulcano justamente porque estão preocupados em fazer com público que não conhece Star Trek direito. Que só conhece o Spock, sei lá. E ainda deve chamar de doutor. O Dr. Spock, que é o melhor amigo do Darth Vader, né? Esse... mas falando sério, cara, a gente tem que lembrar também que toda vez que Andoriano foi mostrado, foi alteração e algumas vezes foi ridículo. Lembra quando na nova geração apareceu um Andoriano que era no... Era uma Andoriana no holodeck. Eu acho que é quando o Data tava escolhendo... Ela tá mal pintada pra caralho. Pode ter sido a Não, é assim, ela é cabeçuda, a antena enorme. Os Andorianos não tem nada que a ver, aparecem no filme 4, naquele conselho, estão animais, estão bem feitinhos. Sim, super pra bem. Mim aquilo é o Andoriano, cara. No meu cânone aquilo é o Andoriano, o resto é alteração. Que é mais ou menos o que é o Andoriano da Enterprise, que tem os olhos pretos, né? Os olhos completamente pretos, né? Mas o Andoriano da nova geração já passou por muitas raças transando aí entre elas, né? Então, eu sempre enxerguei assim, tirando esse da nova geração, né, cara? Os Andorianos sempre pareceu pra mim que era aquele negócio de vamos melhorar, né? E aí, de fato, o filme 4 melhorou, né? Chega em Enterprise, melhorou demais, cara. né? Então, eu adoro os andorianos de Enterprise com as anteninhas mexendo, eu acho fodástico. Sim, muito, sim, muito. Sim, é ótimo. Então, nesse caso aqui da Discovery, só esse lance da sobrancelha que parece uma antena ali, aquela parte, que é ridícula. Pra que fazer aquilo, né? Mas no geral, teve uma certa fidelidade. Tem uma. Tudo bem, tem umas linhas colocadas no queixo, assim, tem alguma coisa meio. Né? Sabe quando o Pokémon evolui pra e só botam coisas a mais nele? Tipo assim, um braço a mais, uma trolha a mais nas costas, é tipo isso. O Pokémon evoluiu. Eu não gostei do Sarek ter barba. Todo vulcano agora do universo de espelho tem barba, é isso? O Soval tinha barba, o Spock tinha barba. Não, que é pra parecer mal, ué. É pra parecer mal, você tem que ter cavanhaque. Não, mas aí não faz sentido, porque. Não... Então, mas não faz sentido, Ricardo, porque o Sarek não é mal. O Sarek não é mal. Ele é um os outros vulcanos que trampavam com o Spock lá, que eram lá a gangue dele lá, não tinham um cavanhaque. Não, e tem mais, não, né? A gente precisava mesmo ter falado, vamos chamar o profeta. Alguém tinha a mínima dúvida que era o Sarek, o porra do profeta? Fala logo, chama o Sarek, a gente sabe que é ele. Sim. Meu, Discovery é a série mais óbvia de todos os... Ah, brother. Mas cara, tudo se adivinha. A gente já vai entrar nesse assunto, cara. Se for entrar nesse assunto, eu quero falar logo, porra. Não, a gente entra depois. Peraí, só pra fechar esse lance dos andorianos aí, eu só quero comentar que ao mesmo tempo também, eu lembro que eu já vi críticas do pessoal, assim, na época lá que saiu o episódio, na época que saiu o In a Mirror Darkly, que o pessoal falava a mesma coisa quando viu o Sarek, o Soval de cavanhaque. Falava, mas por quê? O cara nem é do mal. É, agora tem que colocar a porra do cavanhaque no vulcano pra falar que tá no espelho. Cara, eu lembro das mesmas críticas. Isso aí eu lembro bem, né? Então, mas agora, em defesa do Soval, eu penso o seguinte, que ao mesmo tempo, ou melhor, o lance que acho que melhora ali, é porque o Soval, ele era meio que o oposto do que ele era no universo regular, né? Porque no universo regular ele tava numa época ali, quer dizer, não bem naquela época, né? Mas você tinha a época em que ele era meio antagonista dos humanos, e aqui, quer dizer, no Mirror ele já tava meio que total submisso aos humanos, né? E então isso aí acho que foi legal, porque acabou sendo bem diferente do que ele é. Agora, por exemplo, o Sarek aqui, ele é contra o Império Terrano, que é uma coisa ruim, que ele seria contra de qualquer maneira se fosse no universo regular, né? Então, eu não vejo bem tanto oposto assim, apesar de ele estar numa posição muito diferente do que ele está no universo regular. Mas, eu não consigo compreender como é que o Sarek pode ser, sei lá, um dos principais caras da Revolução e o filho dele vai ser o primeiro oficial da nave capitânia da porra da Frota Estelar, sabe? E, de boa, os humanos já não gostam de alienígena nesse universo do espelho. E o filho de um dos principais revoltosos é o primeiro oficial. Eu sou imperador, eu mato o filho. É por isso que daí, você vê, no episódio original da TOS, a gente acho que comentou isso no outro podcast, não existia nenhuma menção a uma rebelião, né? Não existia isso, né? Então, os caras vão adicionando aqui. Eles mencionam que a rebelião viria e iria derrubar o Império, tanto que o Kirk fala, então se você sabe isso, eu proponho que seu Império não é lógico, que foi bem no final. Mas isso é no final e somente por conta da intervenção do pessoal do universo Prime, né? Quer dizer, então, antes disso não existia, pelo menos não é falado que existe, né? Então, Discovery... Bom, se existia, até o final do episódio não existe mais, né? Temos que analisar esse ponto, né? Ela deixou de existir até o final. É, eu acho que de repente, isso eu ia comentar também, que de repente isso foi algo que eles fizeram, né? Matar todo mundo ali pra encaixar com a série clássica, né? Porque mas que existia uma rebelião contra os humanos lá em Enterprise, no Mirror Dark, ela existia. Então ela tá viva e ainda pode estar. Isso é verdade, foi dito lá. Mas no da Enterprise, aí pelo menos ficava aquela coisa, bom, passa-se 100 anos, devem ter exterminado todo mundo, né? Só que a gente chega em Discovery e daí a gente vê que ainda continua. né? É por causa então... que o Vok uniu a rebelião de novo, né? Então, é. Vok... é, sim, sim, isso é um ponto da série, né? Eu posso falar o quanto imbecil é o plano da Michael? Aí não, eu vou conversar com o Vok pra saber como é que conversa com os Klingons. É. E a resposta é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É. Velho, sério que você não aprendeu essa? Então. Lê Maquiavel, cara. Eu tava lendo, olha só, o Fernando, eu tava lendo o review do Trek Movie. Cara, Trek Movie é um site que eu sempre respeitei, né, no geral, tal. Mas o review deles, cara, eles enaltecem essa cena, aliás, esse diálogo da Michael como sendo, caramba, ela tá enxergando na rebelião uma maneira, né, pra conseguir resolver o problema no universo dela. Olha só que foda. Só que ao mesmo tempo, a mesma coisa, eu pensei, caralho, mas isso daí é tão simples, quer dizer, é tipo, vamos se unir porque tem um inimigo em comum. Caralho, isso aí não... Nossa, que revolucionário, que coisa revolucionária. E assim, é tão, na minha opinião, é tão idiota, simplesmente porque a própria federação foi fundada por esses mesmos motivos. Não foi o Archer que juntou todo mundo por causa da ameaça dos Romulanos? Não era isso? Então, já não, sabemos detalhe, como a mulher na Leia Prime. A mulher desce na base sozinha, junto com o cara, com o Tyler, pra resolver. E se ela morre, meu irmão, babou o plano dos caras voltarem pro universo dele. Todo estúpido, ela desce na frente da nave e fica esperando da base e fica esperando atirarem nela. E desce de uniforme, cara. A mulher nem pensava outra coisa. Cara, mas ela peidar pra destruir aquele pessoal lá, meio que foda-se. Porque, porra, mais cedo no episódio, no começo, ela vê os caras sendo executados e não esboça nenhuma reação, entendeu? Aí depois não, ela não. Tá... Não, mas ali ela não esboça nenhuma reação, mas ali ela tem que se fingir que tá ok, né, cara? Acho que nesse caso é diferente, né? Mas ela não parece ter pesar depois disso também, cara. Tipo assim, sei lá, brother, meio que eu ligaria o foda-se pro que acontece naquele universo, cara. Tipo, porra, eu tô preocupado em voltar pro meu universo... E resolvi a merda lá, cara. Eu não colocaria em risco a minha missão. Eu penso assim também. Eu penso assim também. Tipo, porque, tipo, caralho, não é o seu universo, não é a sua vida, não é nem o seu mundo, cara. Tipo, ela fala assim, isso aqui pode ser o início da federação. Foda-se. Não foi você nem foi você que fez a federação. Eles que se virem. Pô, tem que ter um universo paralelo, cara. E algumas coisas vão dar errado mesmo, pô. Vamos lembrar que Discovery tá com o decodificador lá da camuflagem Klingon. Eles precisam voltar rápido. Sim. Não dá pra ficar brincando de rebelde. É, tipo assim, prioridades primeiro, né, cara? Tá. Eu sou a Michael, eu convenço a tripulação da Shinzu que nós e a Discovery vamos tomar e virar imperador. E para de obedecer a ordem desses putos. Não, mas olha só, o Fernando, olha só, realmente, tudo isso que parece bom cai por terra se a gente for pensar bem mesmo. Quer dizer, esse lance de que se a Michael poderia muito bem se espelhar na fundação da federação pra encontrar um fim pra guerra, pra que ela tá olhando pra uma porra de uma rebelião de um universo paralelo? Aí ela tá atrasando o plano, ela tá correndo risco. É. Por causa disso, né? Tanto é que o Lorca fala, quando ela vai conversar com ele, fala: meu, os fins justificam os meios, contexto é para reis, né? Ele basicamente repetiu: contexto é para reis. Só que realmente naquela hora, acho que o Lorca realmente estava certo, né? Porque, caralho, vambora, bicho, vambora. A resposta é muito fácil, a resposta a gente tem no nosso universo. Quer dizer, é que não tem isso no texto da Discovery. Porque se tivesse consideração sobre isso na Discovery, a Discovery seria uma série melhor, né? Se ela considerasse aquilo que. Como foi fundada a federação. Apoia-se nisso, galera. Vai lá. Faça o que já foi estabelecido nas séries anteriores. Né? Só que como parece que eles não... Né, eles ficam meio que ignorando um pouco as coisas. Então, aí essas construções de roteiro que a gente vê como num roteiro desse aqui, acabam não fazendo sentido, cara. É complicado mesmo, né? Fica... Você começa a pensar demais nesse episódio, você vê que realmente ele não se sustenta muito, né? Uhum. E nesse... A Michael não foi criada pelo pai do Spock, né? Não. Na série clássica, na Enterprise, os vulcanos estavam presentes nas naves, né? Em postos de comando, essas coisas. Eles eram, vamos supor, meio aliados dos humanos. Aí na Discovery não tem nenhum alienígena, mesmo por. Deve ter mais pobre que ele seja. Não, cara, rebelião, cara. Deve ter limado todo mundo que tinha posição de. Posição de comando e tal, alguma merda assim entre os alienígenas. Mas aí volta aquilo que a gente conversou. Pelo menos tá na Enterprise. Tipo, não tem nenhum outro alienígena dentro de nenhuma nave, né? Só tem humano. E vamos lembrar que as ordens da Frota Estelar pro Spock é mata o Kirk e assuma como capitão da Enterprise, a nave capitã. capitânia da frota. Nave capitânia do Império Terrano ia ser comandada por um vulcano? É estranho, né, cara? Você vê que pra encaixar isso daí... Por isso que aquilo que eu tava lembrando. Se você considerar a rebelião da época da Enterprise, cara, 100 anos antes, 90 anos, sei lá, beleza. Foi extirpado, sei lá, e com o tempo os vulcanos ganharam confiança e daí ninguém fica pensando neles como rebeldes. Mas quando a Discovery vem falar que 10 anos antes tinha rebeldes e tinham vulcanos como rebeldes, aí fica esquisito mesmo. Fica bem... Eu não teria forçado. A não ser que eles não saibam que o Sarek era um membro importante da Revolução, né? Não, mas eles sabem que tem vulcanos. Ou tinham, pelo menos. Há 10 anos, sei lá, atrás. Né? A questão então... é que eu não teria forçado o Sarek nessa brincadeira, não. Talvez o Sarek teria ficado melhor na corte da Georgia. Não, ou como uma... Lembra que em Deep Space Nine, na época lá da Aliança... Tinha vulcanos escravos lá da Intendente Kira. Se fosse uma coisa mais assim, entendeu? Tivesse uma cena meio lasciva, assim, do Sarek como escravo sexual dela. Aí já ia dizer de... Não, porra, porque tá faltando aqui, maneiro, né? Maneiro, porra. Por que não faz negócio desse, né? Tá faltando um pouquinho de sexo nesse universo do espelho mesmo, né? Que tá a foda. Gente tinha... Até na série clássica tinha a Marlena lá, né, porra, pra mostrar que... Sexo era importante no universo do espelho? Cara, pega a Sato. Olha o que a Sato fez aí. A Forrest, depois... Ela, três caras, assim, na mesma duologia, né, cara? Então... Ih, amigão. É arma, a gente usa. O que tiver. É o universo do espelho, mano. Pois é. É isso aí. A Sato é... A Sato é a Maria Motor de Droga. Maria Motor de Droga. Muito bom. Ai, cara. Mas, ô Torelli, o que, que você ia falar aí? Eu não sei se era isso. Não, eu ia falar isso mesmo, cara. Assim, caralho, assim, o episódio pra mim fica uma merda total quando eles descem lá pra quando a Michael resolve descer lá pra ver qual é, cara. Não, e outra, né? Tem outra coisa aí também, né? Mais uma vez, tá confirmando só aquilo que a gente já vem falando há um tempo, né? Vou perguntar pra vocês, qual que é a cor predominante na fotografia do planeta? Qual que é? Fala pra mim, qual que é a cor? Azul. É amarelo? Não. É vermelho? Não. Roxo? Azul, cara. Sempre o azul. E é o mesmo tom de azul, tipo esporo, né? Sim. Cara, que acontece? O diretor de fotografia, ele é daltônico? Acho que é isso, né? Não, ia sair mais 8 milhões pra mudar a cor, aí eles precisam deixar quieto. Aquele planeta lá, eu escutei um lugar, é o planeta Canadá, porque é igualzinho o Canadá. Dessa vez eu achei que era aquela pedreira da Toei lá do porque não é parecido, cara. Sim, aí... sim. Não, eu fiquei com a mesma impressão. Pô, era você dar uma pedreira. Então, mas cara, é sério, quando eles desceram, quando eu vi aquele tom azulado na fotografia, eu realmente, cara, eu comecei a rir, falei, não é possível, cara. Não é possível, de novo, o que tá acontecendo? Porra, é só essa cor que eles conhecem, cara. Caramba, só no primeiro episódio lá da Shinzo lá, que era amarelado, né, era uma coisa alaranjada. Cara, qualquer coisa que vem depois é isso, é incrível. Eu fiquei pensando na felicidade deles em colocar andorianos, tipo, espécie azul, vamos continuar com a nossa cor favorita. Próximo episódio só vai ter Bolian. Isso! Bolhas e Andorianos! Muito bom. Vamos comentar, sei lá, da própria. Da Imperatriz aí, da Jojo, né? Que era coisa mais. Meu, todo mundo especulou isso, né? E é isso aí eu mesmo. Eu fico, né, feliz, porque agora eu tenho certeza que a Hoshi Sato é parente da Georgia. Eu fico feliz. Não, certeza não, né? Ainda é o cânone pessoal, né? Isso aí ainda. Não, mas é descendente dela e foda. Eu gostei que apareceu a Jojo como imperatriz, né? Mas eu achei que ia ficar uma coisa legal também se de repente aparecesse no grama a Burner como imperatriz. Aí ela olhando pra Burner, ela mesmo, assim: olá, Capitão Burner, né? Porque parece que ninguém sabe quem que é a porra da Imperatriz, né? Na verdade ficou muito estranho, né? Porque eles não usam o termo Empress, né? Eles usam Emperor, mas é muito esquisito isso. Parece que é só pra tentar enganar o espectador. Eu posso te explicar uma coisa, porque, cara desde a Enterprise... uma coisa rapidinha, semântica. A palavra Empress, na verdade, ela só se aplica ao marido... a esposa do imperador. É, eu não sei como funciona em inglês, mas em português você tem a palavra imperadora e imperador. Talvez o equivalente em inglês não tenha flexão de gênero. Mas e imperatriz? Mas sabe o que é, Torelli? Então o que acontece? O problema que eu vejo é porque na última cena de Namir Darkly 2 é dito Empress. Ah, é? Entendeu? É usado pra Sato. Ela fala, né? A cara do Lorca não era surpresa nenhuma, em compensação, a cara da Burnham, que é de boa, vocês podem olhar pra mim, mas eu acho a atriz, a Shaniqua Martin, uma puta atriz. Cara, eu tenho minhas dúvidas, eu não sei, cara. Tem cenas que eu gosto da interpretação dela, e tem cenas que não, sabe, que me incomoda, assim, né? Então... Eu não gosto dela brigando, porque eu acho que ela briga em câmera lenta sempre. O que é isso? Identidade Bourne, porra? Não, uma coisa nessa cena que eu achei também legal é assim que se, pelo menos na minha ideia, assim, quem tinha dúvida que o Lorca era do universo espelho, foi puxão aí na cena, que ele dá um sorrisinho quando vê a Imperatriz, né, cara? Então, o meu problema com essa série é isso, tipo, no último podcast eu até tentei, né, talvez colocar uma outra teoria pra melhorar a história do Lorca, mas... Parece que não, o Lorca vai ser o Lorca do espelho mesmo, e é isso. E esse é meu problema com o Discovery, me fala uma novidade que eles trazem. Tipo, tudo que apareceu, que era pra ser o plot da série, a gente já tinha falado, a gente já sabia. O Tyler, o Vok, o Lorca agora, até a Georgiou ser a imperadora, a gente já sabia. Ah, Ana, não seja injusto, eles estão sendo bastante azul. Você não sabia, fala a verdade, você não sabia que eles iam de novo repetir o azul no planeta. Isso foi uma surpresa pra mim. Isso eu fiquei chocado. Fiquei chocado, tamanha cara de pau, entendeu? Realmente. Não, eu acho que, tipo assim, a única coisa que me deixa meio chocada com essa série é a necessidade deles matarem as pessoas também, né? Primeiro foi aquela chefe de segurança nos primeiros episódios, agora o doutor, o Stamets, a gente não sabe como é que vai ser, mas eles matam todo mundo. A Jojo, então, né? Então, exatamente, é verdade. É onda Game of Thrones, cara. Ele quer ser Ed, quer ser radical, sai matando personagem. É. Sim, mas assim, a gente pode falar que essa cena meio que final, ela, tipo, entregou muita coisa. Eu achei ela muito boa. Sabe, porque porque a cena começa com a menina avisando que vão atacar o planeta. Aí ela chega, ela fala assim, mas quem vai atacar o planeta? Ela fala, não sabemos. De repente sai quatro ou cinco torpedos vermelhos. Óbvio, a gente sabe que é o torpedo fotônico. E aí, de repente, aparece a Imperatriz. E aí, não é qualquer torpedo fotônico, né? Não, é o torpedo... Assim, cara, a gente sabe que a nave que está camuflada é a Defiant. E na minha visão, eu acho que a Defiant já estava camuflada e já estava seguindo a Burn há um bom tempo, cara. Por isso ela estava ali, ela não estava atravessando, ela já estava ali, acho que meio que preparando. Mas eu acho que não, sabe por quê, Thiago? Isso que você falou... Faria sentido, mas eu acho que a única coisa que quebraria isso é como que a Defiant, se estivesse ali a todo momento, não teria percebido que o Tyler foi transportado para a Discovery, assim que ele foi transportado para o espaço. Acho que talvez só isso que não encaixaria, né? Eu não sei, vai saber não. Que a Imperatriz, que é a porra da Discovery, a gente não sabe. Talvez ela ataque, tipo, não, ela não sei. Mas aquela, assim, aquela cena do... Ah. Fala. Não, e para terminar... A cara, o que vocês estavam falando, a Burnie faz uma puta cara de surpresa, o Lorca faz uma cara de feliz. Tipo, sim, porque o plano dele tá dando certo. O plano dele está dando, independente de qual é o plano dele, ele queria a Imperatriz ali. É bem assim. Mas você sabe que eu tô ficando preocupado pra segunda temporada dessa merda. Porque, tipo, que personagem vai sobrar? A Burnie ganha o Saru, né? Porque se o Lorca é do espelho, o que, que vai acontecer com esse puto? Todo mundo morreu. Os outros personagens da Discovery nem falam. Porra, quem que vai sobrar? Vai sobrar a Michael e o Saru e vão ter que me apresentar uma nova tripulação. Exatamente. E o capitão da Discovery é o Saru. Você sabe disso, né? Não, eu acho que é muito possível, na verdade. Eu acho que, de repente, eles estão construindo essa temporada inteira é uma justificativa para... começar a segunda temporada com a Capitã Burnham e primeiro oficial Saru. Eu acho que é, cara, eu vejo isso assim, eu acho que é isso, cara, sabe? Tudo isso é como se fosse, essa é a temporada, tipo, que foi da redenção, na cabeça dos produtores, né? Pra mim isso não tá funcionando bem, não. Mas é a temporada da redenção de uma personagem lá, tal, que é a Michael, ela tá... Aí ela encontra uma solução que pra eles deve ser, nossa, que genial, ela vai pegar a solução do universo do espelho pra acabar com a guerra. Isso, coisa que a gente tá conversando aqui e já viu que, na verdade, né... Cara, o que, que é isso? Como assim, né? Muito simples, muito... acho até meio bobo. Caralho, o Saru só se foge, hein, cara. É isso que eu ia falar, eu não gostei disso que você falou. Porque o Saru, quando ele tava servindo com a Maiko na Shinzoom, ele era igual a ela. A única diferença é que ela era a primeira oficial. Agora, sim, mas patente era a mesma. A patente é a mesma. Na Discovery, ele tem muito mais... ele continua a carreira, coisa que ela não continuou. Ele é muito mais superior do que ela. Então, assim, se ela voltar e assumir, vai ser o quê? A lá JJ? A lá Kirk, que é um cadete que vira capitão do dia pra noite? Exato. Então. Mas aí é que tá, cara. É uma porra de uma guerra mesmo. Como é que mandar o comando uma nave pra essa mulher, cara? É, no máximo, perdoa a pena dela. A pena dela? Como primeiro oficial, você começou uma guerra. Toma a nave, destrua a galáxia. Cara, mas ó, eu não duvido nada que isso aconteça, sabe? Tá me parecendo, cara, essas cenas dela conversando com o Lorca lá, ela falando que é importante agir como oficial da frota, sei lá, parece que é aquela coisa tipo, olha só, eles estão respeitando o que significa ser um oficial da frota. Sim, mas não aqui, né? Tipo, e não dessa forma, né? Se a gente for analisar bem, né? Mas você sabe que agora que eu já tenho total certeza, apesar de eu não saber, tá, gente? Eu não sei. Mas apesar de eu ter total certeza que o Lorca é do espelho, eu tô começando a curtir o Lorca. Não, o Lorca eu curto desde o começo, mas não como um capitão da frota, não como um personagem pra ser alguém, pra ser protagonista não. De uma série de Star Trek. Mas eu gosto do personagem desde o começo. Mas a história do Lorca, independente de onde ele é e como ele é, a história do Lorca superou a história de todo mundo na porra da série. Você entendeu? E você tem um ator foda, pronto, roubou a cena em todo momento. Mas o cara esse, rouba a cena. Mas esse é o problema que Star Trek sempre teve. O capitão sempre vai ser interessante, até quando ele não é o principal da série. Quero elogiar uma coisa. Essas cenas da Michael no começo lá, que ela acorda, aquelas cenas, né, essas do início, mostra o Saru ajudando a fazer a higiene dela ali, e daí ela ali no quarto. Cara, tem uma fotografia bonita pra caralho, assim, a parte cinematográfica que você vê ali. É muito impressionante visualmente aquilo, eu achei. E é a mesma, me parece que é a mesma fotografia da cena dela com o Ash, quando eles estão tendo... quando a gente tem a revelação, nossa, a grande revelação, que ele é o Vok, né? Então, é com aquele plot twist da série. Você fala, caramba, meu cérebro tá no teto agora, né? Nem imaginava. Né? Então, mas tirando a escrita, a escrita da Discovery, mas essa parte cinematograficamente falando, cara, é bonito pra caralho, assim. Mas o que você queria, Valdomiro? Com 8 milhões dá pra comprar lâmpada pra os caralho. 8 milhões! Pra... Ai, eu não sou 8 milhões. Tem que o visual, ai, pelo menos, tem que impressionar. Cara, eu contava que eles, assim, tipo, porque eles montaram um plot muito furado, muito merda. Mas eu tava contando que o Tyler, ele ia saber que era no Klingon. Mas, cara, quando ele começa a conversar com a Michael antes, ele fala que ela é o cordão dele, que ele era a âncora dela, que ele nunca... Cara, eu achei assim, puta, que legal, o cara sabe que é um Klingon, mas ele não vai querer mais ser um Klingon. Aí, de repente, no final, ele quase mata ela, assim, era o Saru. Ah, cara, porra, Discovery, me surpreende em algum momento, sabe? Nem pra tentar ser diferente. O amor não venceu. O amor não venceu dessa vez. Não venceu. Olha aí, cara. E aí, Fernando, como é que fica isso? O amor não... Cadê o poder do amor? O amor não venceu. Fiquei chateado, porque o amor vence tudo. O amor vence tudo, cara, olha aí. Mas o que eu achei interessante é que na hora que o Vok tá brigando com o Vok, né? Que o Ash tá brigando com o Vok, tem umas horas que dá pra ver que é um dublê no Ash, né? Que é um gordinho, boa que, né? Boa que você falou isso, Fernando. Em nenhuma cena, todas as cenas é ele que tá fazendo ele mesmo. Ele como Klingon e ele como coisa. E a única cena que dá pra você. Se você vai fazer uma briga entre o cara que faz dois personagens, não é mais óbvio que o dublê deveria ser o cara que tá com uma máscara na cara e não o Sam? Não, mas aí é o seguinte, ó. É o bigode do super-homem, cara. Não, mas aí, ó, aí é o seguinte, aí não é por causa dessa lógica, e sim porque provavelmente o ator lá, o Latifi, não sabe brigar. Aí tiveram que chamar um cara pra fazer, deve ser isso. Ou porque era perigosa. Como é que você contrata um Klingon que vai ser o chefe de segurança e o cara não sabe brigar? Pois é, você fala lá com os produtores. Chama ele pra fazer um filme agora de boxe, porra. Mas é isso, né? Então, assim, pra mim ficou bem arrastado essas partes do Ash e da, né, esse lance todo. Mas, essa assim... cena, daquele diálogo ali com os rebeldes e ele lá tendo aqueles trecos na cabeça dele com o Vok. Cara, eu entendi que era pra passar uma tensão e tal, mas eu tava assistindo e não tava sentindo nada, assim, sabe? Sabe aquele desinteresse que... Aí eu reparei que aquilo que eu falei no começo, que não é que é ruim, cara. Simplesmente eu acho que é pessoal. Eu não gosto. Não me interessa, sabe? Tipo, esse arco todo, ele não me interessa. A maioria dos personagens de Discovery, a maioria não me interessam, entendeu? Então, não adianta eu falar, ah, é ruim. Tem certas coisas que não é porque é ruim. Tem certas coisas que acho que é pessoal mesmo. É eu que não gosto, cara. Não, Vodomir, é que a questão é que eles não querem chocar você no roteiro, porque não há roteiro. Eles querem chocar você na imagem, você entendeu? Porque qual é a necessidade de você voltar com aquela cena de sexo, de alá experiência nessa porra? O que faz sentido nessa merda? Ah, é, isso é importante. Aí eu imaginei a Ana, ficou feliz, porque ela viu de novo peitinhos Klingons na TV dela. Não, olha aí. Eu falei, é sério que eu tô vendo isso mais uma vez. Eu jurei que eu nunca mais ia ver isso. Não, cara, a palavra de ativação do Vox e Keyless é a coisa mais idiota que existe. Se tem uma palavra que Klingon que tem chance da Federação falar é Keyless, cara. Se botar, sei lá, cara, a palavra Klingon pra batata, pra joelho. Pode joelho dog, né? Você tá com fome, você quer o quê? A palavra Klingon pra cetoconazol. Por exemplo, né? Não, quem você sabe? Imagina, cara, só botar pra ativação Klingon. Klingon, a palavra seria Klingon. Não, Cronos, né? Cronos. Cronos, é. Sei lá. Oh, não, né? Glória. Glória ou honra, né? Uma glória, capuá. Não, mas o maluco sai da experiência e já é ativado, cara. Tem que fazer tudo de novo. Mas agora, cara, falando você vê sério. Você vê o nível de criatividade das pessoas, né? Puta, que palavra que a gente usa? Aí fica 6 horas depois. Ah, vamos usar o nome do cara mesmo, foda-se. Mas assim, tal de quem? Vocês já escutaram falar? Os caras que escreveram isso nunca escutaram falar mesmo. Tá, mas agora sério, essa cena, sobre essa cena, uma coisa que me deixou aliviada é que pelo menos agora o Vok se revelou, né? E agora, tipo, revelou pra Michael, sabe? E aí agora todo mundo já vai ficar sabendo, então talvez não tenha tanta novela do espião Klingon. Eu espero que não, né? Então, né, cara, acho que é por isso que eu falo assim, é pessoal, mas ao mesmo tempo, se eu tentar entender o porquê no meu cérebro que isso não funciona, eu fico assim pensando, putz, eu tô vendo Star Trek... O que me interessa esse negócio todo que tá previsível desde o início do espião Klingon e essa porra sendo revelada no universo do espelho? Sabe, pra que tanta... Sabe, se você tá no universo do espelho, faz sobre o universo do espelho. Você quer resolver um plot do outro universo, que é previsível pra cacete, de um personagem que você não tá gostando. Entendeu? Que, sabe, e vai lá no meio da reunião da rebelião, que ainda bota um Sarek que não faz sentido nenhum, como a gente já falou. Sabe, é um acúmulo de coisas que vai crescendo. Na minha cabeça fica assim, cara, por que eu tô vendo isso? Esse é o meu segundo problema com Discovery, sabe? Além das revelações serem óbvias, eu acho que, assim, eles quiseram fazer uma série serializada, né? Tipo, eles quiseram fazer, assim, com uma história que continua. E trouxeram uma história desinteressante, entendeu? E, cara, Star Trek, todo episódio já era independente, tirando alguns. Tinha uma história, assim, mais ou menos que você sabia que estava sempre ali, mas cada um tinha sua história, sabe? E era legal. Agora não, eles vieram com outra proposta. Só que então viesse com uma história, tipo, interessante, que a gente ia gostar, que ia enriquecer a franquia, entendeu? Mas não, eles trouxeram isso de espião Klingon, de sei lá o quê. Então, pra quê? Ó, pra não ser injusto, eu tava tentando imaginar esses dias, tentando lembrar o que era parecido com isso que a gente já teve. E realmente já teve algo parecido com isso, né? Vamos relembrar, o arco da Seska, da Voyager, a gente pode dizer que tem semelhanças com isso aqui, na parte principalmente ruim da coisa, né? Aquela coisa... Ela ser uma espiã e o cara... Ela é uma espiã cardassiana, que se revela cardassiana. Apesar que a revelação cardassiana dela foi uma surpresa do caralho. Meu, na boa, aquilo aí não tinha como adivinhar que ela era uma espiã cardassiana. É claro, eles não ficaram dando dica todo episódio que nem descobri dá. Então, mas tá vendo? Isso pelo menos... Então, é aí que eu comecei a lembrar. Pensei, caramba, até o arco da Seska foi mais bem feito do que isso. Porque, de fato, sabe, você não tinha como adivinhar isso. Tudo bem que era uma encheção de saco ela com aquela coisa de engravidar do Chakotay, era uma encheção de saco aquilo. Mas no meio daquilo tinha aquele, como é que chama aquele, que é aquele traidor, que é um Maqui que tava na Voyager? Sim, era lá, cara, aquele ali eu achei interessante aquilo lá. Aquilo lá eu achava legal, né? Ele ficava mandando mensagens às vezes, aí você fala, caramba, olha... Né? Então, sei lá, então, era... Cara, eu não acredito que eu tu tem, até tu tem, esse... Tu tem também em Tos, não tem? Um espião Klingon? Tem, alguma coisa? Arne Darwin. Não, mas isso daí... Mas é aquele negócio, é um episódio. Ah, sim. É diferente. E ele nem tava na Enterprise, ele tava na estação cassete lá. Aliás, é interessante, só, né? Que, tipo, no passado os Klingons conseguiam alterar geneticamente os Klingons, que o computador não engana. No futuro, que é melhor, o McCoy descobre com uma passadinha de tricorder, né? Quer dizer que a tecnologia dos Klingons devoluiu. Não, mas ao mesmo tempo, Ah, não, entendi o que você quer dizer. Quer dizer, aqui na Discovery, eles fazem uma cirurgia interna. Na época da série clássica, era só externa. É. Por quê, né? Tipo... Mas, ó, só pra fechar esse comentário, eu quero dizer o seguinte. Eu sempre achei aquele arco da Seska uma chatice. É um dos principais motivos do porquê a segunda temporada de Voyager é tão problemática e com vários episódios chatos, né? Um dos principais motivos da série ter sido tão prejudicada no início. Mas hoje chega a Discovery e, pra mim, aquele arco da Seska, ele acaba sendo melhor do que esse do Vok e do Tyler aí, cara. Sinceramente, sabe? Acho... Aquilo lá foi melhor do que isso, em termos de desenvolvimento, se a gente for ver. De repente não tinha atores, sei lá... Bom, se bem que eu achava muito boa a atriz da Seska, a Martha Hackett. Então, assim, cara, resumindo, cara, até nisso eu acho que Discovery acabou sendo pior do que uma coisa que já era ruim, cara, que já tinha tido em Star Trek. Mas o problema disso tudo, Valdomiro, é que, assim, eu não queria falar disso agora, eu queria deixar a série terminar pra poder falar, mas já que você falou, a Discovery, aquilo que a gente falou desde o início. Eles queriam, até isso recentemente, eles quiseram reinventar a roda jogando tudo de uma vez só. Você consegue separar Discovery, cada sequência de episódio, dá pra fazer uma temporada só daquilo. Você entendeu? O episódio piloto, aquilo ali é uma série diferente do que a gente viu até agora. Aquilo ali pode ser uma série da Shinzoom. Os três episódios do Tardígrado, aquilo poderia ser só uma série de um motor de esporos, não precisava nem ter guerra. Entendeu? Agora você tem do Universo Espelho. Cara, isso pode se encaixar em qualquer momento. Podia ter uma série só disso, de Universo Espelho. Então, assim, Discovery, você tem várias linhas, mas você não tem nenhum foco. Você entendeu? Você teve a linha do espião Klingon, que foi revelado de uma maneira tão escrota que não vai servir pra nada. Você entendeu? Ele vai ficar preso até o final e vai ser libertado no final. Tipo, você. Então você usa ferramentas que, na verdade, você não, depois não tem como finalizá-las. E a gente já tá vendo arcos sendo fechados, entendeu? Coisas sendo finalizadas, que não vai levar mais pra frente. O Klingon, por exemplo, não vai mais pra frente. O Tyler vai, a gente não vai mais ele daqui pra frente. Vai ficar na cadeia até o final. Ah, ele e a Laurel vão fazer alguma coisa de tentar escapar. Nem acho. Eu acho que... Eu achei que ele ia morrer. Eu tava já, assim, feliz, achando que ele tava lá morrendo. Não, eu sabia que ele não ia morrer, porque a Michael, ela foi lá dar um soco no cara. A hora que ela deu um soco, eu falei, ah, tá aí, legal. Acabou de colocar um rastreador nele. Fala, toma no cu, a gente sabe que dá pra sobreviver, tipo, é um minuto no espaço, não é isso? Ou 30 não, mas segundos. Depende, se você for a Leia, não... Cara, eu fui gravar o podcast, quando eu assisti o episódio, eu pensei, eu tenho certeza... Que em algum momento o Fernando vai falar da porra da Leia do Last Jedi por causa dos caras no espaço, do Ash no espaço. Eu tinha certeza. Mas se tivesse rapidinho, agora que eu tô pensando, se o Ash Vok, sei lá, o raio, vai ser preso lá na Discovery e a Laurel tá lá, será que a Ana vai ver peitinhos Klingons transando de novo? Ai, não! Não, eu tenho outra pergunta. Já que eles vão estar lá e se eles conseguirem fugir juntos, Fernando, a gente poderia dizer que o amor iria vencer no final também. É por causa que ele amava ela. Lembra aquela cena de de sexo carinhoso, porque foi a cena de sexo mais carinhoso que a gente fez história de Klingon. Então, pode ser que. Pode ser ainda que o amor vença ao final. Não, não vamos perder as esperanças, né? Seria isso. Eu nunca pensei que eu ia ter um triângulo amoroso entre a personagem principal, o espião e a outra lá. Puta que caralho. Mas com peitinhos também, né? Lembre-se peitinhos disso. Parem de lembrar disso. Parem. Ô Valdomiro, eu tava conversando com o Thiago, né? Eu falei assim, meu, é óbvio que o Ash é um espião Klingon, né? Mas assim, que podia ser pelo menos um Klingon whatever, o Zé da Portaria lá, não o Vok, né? Pelo menos ia pegar que a gente conhece, né? É, não, por isso... Ia pegar a gente de surpresa pelo menos nisso, né? Não, por isso, cara, por isso que na Voyager foi muito mais bem feito, cara. Sabe, uma das coisas mais criticadas com razão da Voyager é todo aquele arco da Seska, cheio de episódio chato com aquilo. E mesmo assim, aquilo foi melhor que isso, cara. Pode um negócio desse? Mas porra, você sabe que eu queria que o filho da Seska fosse do Chakotay, que eu acho que ia pegar mais alguma coisa pro Chakotay fazer na série, que chega um ponto que ele... Ah, que legal! Que legal, ia ser tipo a quinta temporada da nova geração, né? O Alexander com o Worf, né? Ia ser tipo... Ah, mas ele ia ter que criar o filho da coisa, como é que é o nome? Da espiã, pô. Legal. Não, imagina. Não. A capitã lá, esqueci. A Jane ia ter mais um filho pra cuidar. Não, chega, já tinha filho pra cada dentro da nave. Cara, imagina, ao invés de ter um Klingonzinho, ia ser um índiozinho na nave, assim. Imagina índio, aquele índiozinho. Imagina, imagina aquele índiozinho, assim, clichê, né, com cocar, assim, na nave. Nossa senhora. Ia ter alguém pra Naomi brincar, tadinha. Isso! Pô, vocês estão reclamando, bom, cara, mas a 7 de 9 cria 4, porra. É verdade. Não, mas eu reclamo disso também. Isso aí, cara, a Crash Borg, a época da Crash Borg realmente foi foda. Mas, ó. E eles mantiveram o personagem mais chato da Crash Borg. E eles mantiveram o personagem. Não, mas eles mantiveram o personagem mais chato da Crash Borg, que era o Echeb, né? Porque os gêmeos e a menina eram mais legais. A Mesote, né? A Mesote era legalzinha. É, ela era legal, ela tinha personalidade, ela não era um... E tinha... Ó, e lembrando que tinha aquele bebê que sumiu, hein? Nunca mais falaram daquele bebê lá, aquele bebê sumiu. Né? Lembra que era o bebê também? Sumiu, ele simplesmente evaporou, esqueceram do personagem. Ah, colocaram algum sintetizador junto com a louça e foi. Deve estar em alguma gaveta. Um dia a gente... deve estar em alguma gaveta. Até, né? Hoje. Uma vez que existem, a gente sabe que os bebês Borgs, eles nascem numa gaveta, né? Então, é verdade. Já pensou? Ai, cara. Se fosse hoje, ia ter peitinhos Borgs. Peitinhos Borgs. Cara, a gente, nossa, a gente ainda vai ver isso nessa próxima década, relaxa. Tá chegando. Pessoal, mais alguma coisa aí que a gente tem pra comentar? Eu tô tentando lembrar aqui. Eu anotações, mas pode falar. Ah, aí a Ana fez dever de casa. Eu só tô querendo colocar algumas opções de futuro, porque eu tava conversando com a Nair lá do Star Trekkers hoje, e eu tava pensando, pô, obviamente, tá, eles vão trazer, eles vão uma hora botar o Spock nessa porra dessa série. Senão não teria esse conflito todo com a Michael e com o Coisa, uma hora eles vão se encontrar. Cara, eu queria ver a cena da Michael, que é uma humana que segue a filosofia vulcano, o Spock, que é um meio humano e meio vulcano, e o Cyborg, que é um vulcano que segue a coisa do emoção, e ver a dinâmica familiar que ia dar. Realmente tô afim de ver essa merda. Cara, você acha mesmo que eles vão trazer Cyborg, cara? É impossível isso, cara. Eu acho completamente... Pensa a profundidade que vai dar pro Spock. Ele tem dois irmãos mais velhos. Uma humana que segue os vulcanos e um vulcano que não segue. Cara, eu concordo totalmente com você, mas é justamente por causa da profundidade que isso ia trazer que eu acho que eles não vão fazer, porque a gente tá falando de Discovery, cara. Sabe? Tipo, eles... Meu, você acha mesmo? Eu duvido profundamente. Sei lá, eles falaram que a segunda temporada vai se alinhar mais com o canon. Não. A segunda temporada vai se alinhar mais... Vai parecer mais a série clássica, não com o canon. Não. Parecer mais a série clássica. Não, agora a segunda temporada vai parecer mais com Orville. Vocês não estão sabendo. É isso que vai acontecer. Aí sim, hein? Aí o negócio é pra frente. Mas, ó, Ana, suas anotações aí. Você fez o dever de casa aí. Deixa eu ver. É, tem muita coisa que a gente já falou, mas olha, uma coisa que eu achei, que eu anotei aqui, que eu não entendi, aquela parte, não é que eu entendi, é que é mais uma vez, né, descobriu, eu acho que errou, é aquela parte do, que a Tilly tá lá tentando salvar, né? Sei lá, melhorar o Stamets, fazer com que ele volte pra dimensão, né? Sim, claro. Você pega um negócio que quase matou ele e bota ele lá dentro de novo, Então, exatamente. E ela faz isso e, tipo, só tem ela e o Saru na engenharia, cara. Não tem um enfermeiro, um médico, um nada. Só quando ele começa a ter problema que o Saru tem que chamar os caras, sabe? Mas, Ana... Isso também rola na Sick Bay, porra. Não tem ninguém lá. Não, e tem outra coisa também que a Ana, você... Tem outra coisa que a Ana não tá considerando também, Ana, é que não tem dinheiro pra isso, sabe? Acho que você esqueceu que são apenas 8 milhões! É verdade. Só 8 milhões. Mas nem que eles têm um número limitado de uniformes brancos que foram feitos, né? Então não dá pra... Ah, entendi. Cara, é, aquele negócio... Branco suja, Ana, branco suja! Ó, sem contar... Sem contar que os caras tiveram que viajar lá pra Pedreira da Toei pra gravar dessa vez, né? Então é viagem pro Japão, tá? É caro isso aí. Cara. Ah, não, entendi. Ah, muito obrigado. Tem uma série de caro. Ó, outra coisa, muito refletor azul pro planeta ficar azul. São essas coisas que encarecem, entendeu? Eu imaginei isso. Mesmo, lâmpada azul deve ser bem caro mesmo, né? Então, sim, esse é o problema. Problema de discovery. Engraçado falando, ó, eu não tô falando da cena da... Que a Tilly fica proativa, né? Na hora que ela resolve, tipo assim, não, eu quero dar minha opinião, tipo assim, aí ela mata o cara. Cara, eu não tinha pensado nisso, mas na verdade ela matou o Stamets. É isso que aconteceu, então a gente pode dizer isso? Cara, ela matou o Stamets. Olha, ele podia não estar de volta na nossa dimensão, mas ele tava vivo, tava ótimo, tava estável, entendeu? Por um momento ela falou assim: meu, ferrou. Acabei de pedir pra indicação pra subir de cargo aqui e o cara morre, filho da mãe. Então, mas assim, eu não vejo o furo ela levar ele ali dentro pra ele dar. Porque assim, o Stamets, a gente sabe que o DNA dele já se fundiu ao tardígrado. Quando o tardígrado ficou naquela concha, o que a Michael falou pra ele? O que a gente tinha que fazer pra o tardígrado voltar a ser o que era? Bota ele junto com os esporos e liberta ele pro espaço. Ela foi tentar fazer a mesma coisa com o Stamets. Então tem uma certa lógica. Eu entendi. A gente devia ter jogado o Stamets no espaço. Que nem o Ash. A falta da lógica é você tirar o cara da enfermaria e não ter nenhum puto de um enfermeiro do lado de fora, você entendeu? E aí dá a entender que ele ficou morto ali, digamos que uns 10 minutos, e tipo, ninguém tirou o corpo dele da salinha, ele ficou lá na salinha morto, você entendeu? Tipo, deixa aí, vai que ele acorda, sabe? Não sei. Não, e outra coisa também, vai, não foram os esporos, de fato assim, não foram os esporos que mataram o Lorca. Não é isso. Foram saltos, né? Foi a questão dos saltos, né? Aquele último salto que ele deu foi a gota d'água, provavelmente, né? Então não foi necessariamente os esporos, sim, né? Então, de certa forma... Mas eu não acho que os esporos estavam matando ele. Eu só acho que os esporos estavam transformando ele em uma outra coisa, entendeu? E agora, no final, ele se transformou nisso, entendeu? Só que eu acho que, assim, eles pegaram o sangue do tardígrado, botaram no Stamets, e o Stamets virou o tardígrado, correto? Sim. É o que DNA falou, dele foi alterado, coisa, tipo, né? da cabeça dele, ó. Sim. Será que eles não têm nenhuma opção, tipo assim, a gente tá no universo espelho? Será que a gente não pode pegar o sangue do Stamets, colocar em um outro babaca, pra gente pelo menos fugir desse universo escroto? Mas aí ele tem que fazer o mapeamento do universo, na cabeça, será que não? Ou tem o computador pra fazer isso? A gente pode caçar outro tardígrado. Já que é pra torturar. Não, mas ó, de certa forma, é bem isso daí, né? Eu tenho certeza, sei lá, eu penso que poderia ter até um voluntário pra isso. Ó, pessoal, sei lá, vamos voltar pra casa, eu me voluntario aqui. Deve ter gente lá que faria isso pra voltar pra casa, né? Tá naquele universo de merda. Sim, cara, né? Tipo, você tá perdido, precisa voltar pra casa. Tipo, dá pra voltar assim? Tá, eu vou lá nessa merda. Vamos lá, foda-se. Vamos tentar. Ia ser até, cara, aquele lance da cena heróica, altruísta, né? Que a gente vê em Star Trek muito. Tipo o Spock no Star Trek 2. O cara vai entrar na câmera lá, a radiação foda, pra salvar. E com certeza teria um cara ali dentro pra fazer isso também. Não, podia ser a Michael. A Michael, ela é a sofredora mesmo. Sim. Ó, estão... prometer se morrer. Cada um... Aí eu tô votando no Saru pra entrar. Cada um escolhendo... O Saru é o primeiro pra correr de lá. Então, vocês estão fazendo o seguinte. Cada um tá escolhendo aquele que quer que morra, né? Que morra. Né? Então, beleza. Eu voto pela Michael entrar lá nos esporos. Lá. Tiago, quem que você vota pra entrar na câmara lá pra tomar esporo? Né? Na câmara dos horrores. Michael. A Michael. Ó, eu voto na Michael, o Thiago... O Fernando votou no Saru, não é isso? Eu votei no Saru. A Ana votou na Maico. Quem mais? O Torelli. Vota em quem, Torelli? No Tyler. Ó, pela maioria de votos, entra Maico. Maico não estaria na segunda temporada se a gente fosse. Se nós fôssemos os produtores, hein, cara? Morrer naquela Câmara dos Horrores ainda. E de preferência no método antigo, tortura nos mamilos que nem foi feito com o tardígrado. Certo? Negócio mais old school. Discovery vai acabar por W.O. desse jeito. Vocês estão falando de câmara de tortura. Quando eu tava vendo aquela cena da câmara do agonizador, eu ficava pensando assim, meu, acho que isso daí, vendo aquelas luzinhas lá dentro, eu falei assim, meu, acho que isso daí é uma câmara com isolamento acústico e acho que estão tocando o Pablo Vittar naquela porra lá. Então os caras estão agonizando lá. É, a gente não sabe o que acontece lá dentro, é verdade, a gente só vê os caras gritando. Realmente seria, de fato, algo para o cara ficar naquele choque que ele sai ali, né, cara? O Lorde... Mas pelo que eles falaram... Deus, me joga no espaço. É, pelo que eles falaram, ela não te machuca fisicamente, só te causa dor. Bom, pessoal, vocês acham que a gente continua ou parte pra considerações finais aí? Não, aqui, vocês não querem falar do fato de que o Lorca parece não querer sair da Shenzhou agora, não? Não, o Lorca não quer sair do universo espelho. Você vê que ele tá enrolando a Michael. Tipo, ele fez ela acreditar que ela precisava enrolar, precisava fazer a missão, nada. Nem precisava. Não, Pois é, e ela tá lá tipo, agora já foi entregue, já tá com o Saru os dados, agora a gente pode sair daqui e vamos voltar pra Discovery. Ele, não, a gente tem que ficar aqui, e se ele não conseguir decifrar, não sei o que, tipo, ele quer de todo jeito que eles continuem naquela nave. Ele quer matar a Sr. Joy, assumiu a... Mas vocês sabem que isso pra mim mostra, mais uma vez, a força do personagem do Lorca, assim, do quanto que ele é realmente interessante. Porque, pensa bem, cara, ficar naquela câmara de agonia, né, Agony Booth, no episódio In a Mirror Darkly, tem uma explicação meio técnica de como que ela funciona, né? Tipo, que eles falam que, meu, os centros de dor eles chega uma hora de tanta dor que você sente que ele para de funcionar, ele meio que... Só que aí, essa câmera, ela é tão inteligente que ela vai mudando, né? Não lembro, no cérebro, o lugar que você... Eu não lembro agora direito, mas é tipo assim, vai mudando ao ponto de não cansar. Então, que a pessoa fica sentindo dor por tempo indeterminado naquela porra daquela câmera. Então, tipo assim, imagina se pro Lorca, tipo assim, tá valendo a pena pra ele passar por isso, entendeu? Imagina o objetivo dele, assim, pro cara tá tão obstinado pra ficar ali mesmo sofrendo nessa câmara o dia inteiro. Olha como é foda esse personagem em termos de, tipo, qual que é o plano dele, olha o objetivo... Objetivo maior, né? É, o objetivo maior, tipo, olha o cara como é determinado. Porra, cara, resumindo, mais uma vez, quem se saiu bem mesmo no episódio foi o Lorca, né, cara? Nesse episódio aqui... Se a gente lembrar do In a Mirror Darkly, o Archer ficou horas e horas na câmera lá, desde que vão atrás da Defiant. Sim, sim. Ele acaba ficando um tempão, o Tucker fica também, o Reed fica... É muito caralho, ali naquele episódio duplo ali... E assim, cara, eu tava pensando, você lembra nos inícios como o Lorca tratava todo mundo? E a única que ele tratava mais ou menos por igual e que tratava ele igual era aquele oficial de segurança? Eu ia falar dela, eu imagino que ela pode também... ter vindo do universo espelho com ele. Né? Eu tô achando que ela voltou e eu tô achando que a Michael... Na verdade, não morreu. A Michael do Universo Espelho tá presa em algum lugar e o Lorca sabe onde que ela tá. Porque capaz, então, que vai ser uma revelação em algum desses episódios aí, né? Sabe por quê, cara? Porque... Aí seria uma revelação, né? Mas agora não mais, né? Mas enfim. Temos mais três episódios, é essa a minha conta? Não, eu acho que são... imagino que sejam mais dois episódios. Mas não quer dizer que vai terminar, tipo, todos vão ser no universo... do espelho, né? É, eram mais 6, né? O total de 15 episódios, né? Ah, cara, então... mas o próximo trailer que eu vi não dá a entender que eles estão fugindo do universo espelho, não. O próximo trailer parece que ela tem que lidar diretamente com a imperatriz lá e, tipo, rola tensão, entendeu? No próximo filme eles vão ficar enrolando na porra do palácio enquanto o Ash e a outra lá ficam transando na... Vai ser um episódio inteiro deles transando. Verdade, agora você falou uma coisa, o palácio que o Stamets fala apareceu no trailer agora essa semana. Ah, não, sim, não entre no palácio. Não entre no palácio, exatamente. E a clareira na floresta, qual que é a cena da clareira? A floresta será que é aquela que o... Ah, a floresta deve ser aquela cena que tá o Stamets Mirror com o Stamets normal conversando, seria isso? Pode ser. Que aquilo seja floresta. Só faltou ele falar azul, né? Aliás, também. Aí eles iam se perder sem saber qual. Né? Bom, acho que posso falar uma coisa que eu ia abrir um abre aspas? Assim, eles estão na rede micelial. Tipo assim, eles não estão no corpo deles, eles estão, tipo, na mente. Você, quando vai pra. Tipo, você tá dentro da sua mente, você precisa usar o seu uniforme com todas as patentes bonitinhas? Você vai lembrar disso? Claro, vai. Com certeza, cara. Se um dia eu tiver numa rede micelial que eu tiver que o meu corpo, a minha alma foi, cara, eu vou estar de sungão, cara, sabe? Eu vou estar de... Achei confortável. Que você ia falar que você ia estar de Superman, entendeu? Achei que era isso que você ia falar. Mas sem sunga vermelha. Cara, se eu tivesse nessa condição, eu ia aumentar 10 centímetros de altura e uns 5 de pau, pelo menos. No mínimo. Meu Deus. Deixa eu imaginar, acho que eu ia estar de Indiana Jones, cara. Acho que é assim que eu ia estar na rede. Mas a gente tem que entender, as regras a gente pode ser o que a gente quiser, eu não sei nem se eu seria eu. Olha aí. Vamos lá, quem você seria na rede micelial? Essa é a pergunta. Vamos lá, Fernando. Eu quero ser o James Bond, mano. Então, eu já falei que eu ia ser o James Bond. Ah, não, eu não. Eu falei que eu ia ser o Indiana Jones. É, o Indiana Jones. O Fernando James Bond, o Thiago, o Super-Homem. Eu não sei, eu quero ser. Ana, mas quem você seria, né? Eu ia ser a Laurel. A Laurel. Ia ser foda, hein? Ai, caramba. E o que? Eu ia ser a Oriana de novo do que ser a Laurel. Ah, aí é legal. Aí é legal, hein? E por último, Ricardo, quem você seria na rede micelial? Vamos lá. Na rede micelial? É. Caraca. Tem que pensar rápido. É coisa de decidir agora. Negando o WhatsApp. Ótima escolha. Beleza. Já pensou, agora... você é o negão do WhatsApp e fica escutando o dia inteiro o gemidão, né? É isso. Na rede micelial, eterno. Imagina, cara, você tá preso ali naquele coma que nem um Stemmer, você é obrigado a ficar ali, ó. Talvez eternamente, sei lá. Isso sim é uma câmera de tortura. Bom, depois disso, vamos então partir para considerações finais, certo? Vamos falar no geral de novo aí sobre o episódio, beleza? Vou começar com a Ana. Diz aí, Ana. Deixa eu ver. Esse episódio foi mais ou menos. Não amei nem odiei, só fiquei mesmo... Igual eu falei, eu fiquei aliviada com algumas coisas terem acabado, tipo essa história do Tyler. Eu fiquei realmente muito feliz de ter acabado essa novela. Eu espero que tenha acabado mesmo. Mas fiquei realmente meio decepcionada, porque eu tô vendo que Discovery não tá levando a gente pra lugar nenhum, não vai acrescentar nada pra franquia, mas enfim, é isso aí. É, essas são minhas considerações. Acho que pode colocar essa pra todos os episódios, provavelmente. É bom, já ajuda na edição, eu só vou colando isso daí, fica mais fácil. Até nos que ela não participar, você já bota isso. Já coloco também, não tem problema. Exatamente. Caramba. Mas é um padrão mesmo, né? É praticamente sempre a mesma coisa, né, cara? Bom, legal, agora eu vou passar pro Ricardo. Diz aí, cara, considerações finais. Cara, como eu falei, eu achei um episódio bom, né? Razoável, né? Eu preferi o anterior, que eu gostei mais. Mas deu. Como é um universo espelho, foi interessante ver a Michael. Alô? Oi. Que dá, rede micelial? É você, rede micelial? Negão WhatsApp? É você? Eu, negão. Negão. Oh, o Thiago tá esperando, hein? Não saiu da cabeça. É, eu vou te falar. Mas vai lá, Ricardo. Não, é a Burnham, como que ela tava atuando dentro do universo espelho como capitã, né, nas cenas da execução, tudo. Ficou interessante. Apesar dos pesares da cena da rebelião, de mostrar a rebelião, também gostei, achei interessante ver novos alienígenas, novos, né? Velhos alienígenas com uma roupagem nova, tirando aqueles dentes dos telarinhos. Nas presas. Foi legal ver de novo a Jojo como imperatriz, apesar que a gente já sabia que era ela, né? E de descobrir que a nave imperial dela tem a camuflagem, né? Pelo visto ela foi inteligente e só guardou pra ela essa tecnologia, né? Não foi igual o Tukulma que ia distribuir pra todo mundo. Bom, agora passar pro Torelli. Diz aí, cara. Ah, cara, mas o que eu disse no começo vale pra agora. Eu só queria chamar a atenção pra uma coisa que eu esqueci de falar. Que se o Vok passou por uma cirurgia que mudou ele completamente, porque caralho, quando ele era porra de um Klingon albino, um páreo da sociedade Klingon, ele nos juntou uma grana e fez uma operação pra ficar mais escuro, porra. Bronzeamento artificial? É, cara, é bem simples, né, cara? Até porque quando ele fica. Ele vira humano, ele fica mais escuro. É uma coisa bem simples, sim. Então, né, cara? Talvez isso ele não fez isso porque isso é de gente que não tem honra, né? Sei lá, se fosse tentar explicar pelo Klingon Way of Life, né? Passa. Eu gostei que a cirurgia Klingon faz crescer cabelo. Eu acho que eu posso precisar no futuro, pra falar a verdade. É isso aí, ó. Vai no doutor, sei lá, doutor Klingon lá, sei lá. Você vai ser socado, vai ter que transar com uma Klingon, mas no final vai ter cabelo. Vai rolar. É vantagem. Vai rolar peitinhos Klingon. Cabelo é importante. O engraçado é que a gente sabe que a medicina Klingon ela não é tão avançada. Vocês não ligam muito pra remendar a gente, né? No entanto, os caras conseguem fazer uma cirurgia plástica pra mudar o cara completamente. Não, é incrível, né? Ainda que fazendo uma sujeira do caralho, cagando tudo de sangue, eles conseguem fazer um resultado eficiente. Assim, você olha a cirurgia, era pro olho do Tyler tá na testa, o umbigo tá no cotovelo. Viram o cara? Perfeito. Bom, vou passar agora aí pra. Deixa eu ver, pro Thiago já foi, né? Ou não? Não. Então vamos lá, Thiago. Cara, minhas considerações finais foi que assim, cara, esse foi um episódio bacana, eu gostei, tipo, porque ele já tá. Ele meio já de conclusão, sabe assim? Ele já vai apresentar algumas coisas já pra encerrar. Então assim, a gente vai ter muitas respostas. E eu espero que venha algumas respostas, entendeu? Qualquer resposta que venha pra explicar o final dessa série. E tipo, eu percebi que a série tá vindo com um monte de remendo, sabe? Vamos ver se ela vai conseguir se fechar legal. Eu só fiquei feliz desse episódio porque a Jojo voltou, né? Porque a Jojo só não fala o nome dela dois episódios, né? De toda a temporada, né? E ela voltou. Eu acho que ela vai arrasar no próximo, que é o que eu quero ver. Uma coisa boa, pelo menos, no episódio. E eu espero que eles, tipo, finalizem logo isso. A gente só tem 4 episódios. Pelo jeito, vão ficar mais 2 no Universo Espelho. Vão voltar pra finalizar um episódio a guerra e no outro tá todo mundo feliz, eu acho, né? Tipo assim, eu tô mó ansioso pra ver o próximo, sabe? Tá, então agora falta aqui, o Fernando, né? Yes, falta. Vai lá. Bem, olha, eu falei já que os episódios têm melhorado gradualmente e tal e coisa. Eu acho que o anterior foi um pouquinho melhor, mas eu acho que também a mão na direção do Frakes me fez gostar mais do episódio anterior do que desse. Os Telarita me irritaram, toda aquela parte da rebelião me irritou, porque eu achei tudo aquilo muito inútil, sabe? Mas muito inútil, não tinha mínima necessidade. Tipo, se fosse eu. Assim, eu tô lá no planeta, eu quero o seu grande segredo. E o cara fala, sei lá, tostines é mais fresquinho porque vende mais. Porra, eu ia ficar muito bravo, cara. Eu ia falar, você me fez entrar aqui, explodir pra falar isso? Isso não é segredo, cara. Eu ia ficar só irritado, não é nada. Mas tirando isso, o episódio me deixou querendo ver o próximo. E eu gosto quando isso acontece, por causa que eu quero ver a interação da Michael e da Jojo. Eu tô louco pra ver isso. Então, quando o episódio me deixa querendo ver o próximo, eu fico feliz com ele. Certo. Tá, é, bom, no meu caso, eu assim, cara, eu gostei desse lance, que nem eu tinha falado, dos 14 minutos lá, né, aquele teaser todo, ambientação, mostrar o dia a dia ali, a Michael tendo que, né, fazer de conta que tá tudo ok, e é foda a situação, eu acho que soube mostrar o que é esse terror de viver ali, beleza. Só que pra mim, depois disso, teve lá o diálogo dela com Lorca, muito legal também, apesar que, né, é o tipo de coisa que ela quer obter a resposta... E a resposta é muito simples, que ela já tinha no universo normal, né? Então, né? Ficou... Essa cena acabou sendo mais fraca, na verdade. E depois esse lance da rebelião, cara, achei chato também. Aí acabou envolvendo isso, o Ash ali e tal, achei chato. Toda essa parte, ficou um tempão nisso, isso pra mim é entediante. Só foi melhorar de verdade pra mim no final. Final, última cena lá, a capitã, aliás, a imperatriz, a Jojo, puta, aquilo ali realmente deixou com vontade de ver o próximo, isso é verdade, né? Então isso eu gostei muito, mas na verdade, resumindo, gostei do começo e do final. O do meio ali eu já achei a maioria das coisas meio chatas e até inúteis, né? Então é isso, no geral é isso aí. Ah, Valdomiro, você não acha que a Michael vai matar a Jojo desse universo e o Lorca vai assumir como imperador? Você não acha que vai acontecer isso? E o Lorca vai mandar todo mundo de volta pra casa porque ele conseguiu o plano dele? Cara, eu acho difícil, porque aí você vai estar realizando o sonho do cara, que era virar o imperador. Parece meio, né? Você vai deixar o cara ser um fodão daquela realidade que é tudo errado? E isso sim, vai ser a mensagem da... A mensagem da série. Se bem que é Discovery, tá, porque, né, cara? Porque torturar o bichinho pra viajar pode, né? Agora você fala disso? Que não pode? Não, eu concordo com você que seria consistente com Discovery. Isso é verdade, né? Mas se fosse isso, ok pra Discovery, mas péssimo pra Star Trek, né? Digamos, né? Então... Não, é o universo espelho. É o universo espelho. É, se, não, tudo bem. Se você for pensar do ponto de vista primeira diretriz, vamos dizer assim, interdimensional, né, cara? Sei lá, ou de universos paralelos, ok, você não pode interferir, né? Talvez. Não é a Janeway que tá no comando, então beleza, ela vai respeitar. É, não só ela, né? Todo mundo, né? Mas se tivesse, beleza, né? Mas ao mesmo tempo é estranho, né? Você vê um cara que fez um monte de merda, né? Um cara tão dúbio o tempo inteiro e vai largar ele lá. Tipo, ah, ele vai ser o imperador e ele vai ficar feliz lá. É estranho, né, cara? Tá me parecendo mais que o Lorca vai acabar morrendo mesmo, tentando conseguir o objetivo dele, né? Mas, que nem você falou, torturar o bichinho tá ok, né? Então, na verdade, como o Discovery já é meio assim desde o início, eu não ficaria surpreso também se isso acontecesse, entendeu? Vamos ver, né? Sei lá. Structure, structure, structure. Logic, logic. Function, function, function. Control, control. Structure, structure, structure. Logic, logic. Function, function, function. Galera, então é isso aí. Vamos finalizar o podcast. Então vou me despedir de vocês. E é como sempre, né? Deem seus recados, caso vocês tenham recados aí. Em primeiro lugar, vou me despedir do Torelli. Torelli, de novo, muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, brother. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E acessem lá a minha página no Facebook, Reguladores, para ler quadrinho brasileiro de qualidade. Abraço. Legal, cara. Obrigado. Valeu. Agora eu vou me despedir, deixa eu ver, do Thiago. Vai lá, Thiago. Obrigadão, valeu, até a próxima. Muito obrigado, Valdomiro, por esse convite, né? A gente tá fazendo o programa aí, né, parceria. Não se esqueça, porque também esse que você tá escutando aqui, o Sessão 31, também vai estar no YouTube, caso você queira escutar também, né, Valdomiro? Parceria nossa aí que a gente fez, né? Ah, é? Explica aí, como é que é isso, Thiago? Como é então, que assim, é isso? Você vai ter exclusividade de uma semaninha só aqui no Sessão 31, e depois de uma semana vai estar lá no Diário do Capitão todos os vídeos que eu participei junto com você, né? Pra pessoal escutar também, tem mais uma opção aí pra ter acesso a esse canal e todo mundo aqui. Mas você sabe, Thiago, você sabe que você corre o risco de perder inscritos, né? Você tá ligado? Ah, não, com certeza. Mas assim, Valdomiro, aquela velha expressão, eu sou cavalo de... Como que é? Um amigo meu fala, eu sou cavalo em parada militar, tô cagando e andando. Isso aí, cara. Mas é engraçado, né? Pessoal, mete o pau, ai, só tem hater, mas os downloads só aumentam. É engraçado isso daí, né, cara? Mas é isso. O importante é vender. É foda, né? Mas é isso aí, Thiago. Então, muito obrigado. Até a próxima. E engage. Bacana. Bom, agora vamos despedir da Ana. Ana, valeu, muito obrigado novamente e até a próxima. É, eu que agradeço. Adoro participar do podcast e tal, poder comentar sobre Discovery. Um pouquinho é bom que aqui eu gosto de falar, porque sempre tem coisas, né, que eu às vezes não vi, que outras pessoas viram, que eu gosto bastante. E no mais é isso, e agora dia 24 de fevereiro vai ter o Cook Tracker na Rua Domingos de Moraes. Aí vocês podem entrar lá na página do Star Trekkers que vai ter mais informações. E é isso, obrigada. Legal. E por último, também vou me despedir do Fernando Augusto. Vai lá, cara, obrigado de novo, um grande abraço, até a próxima. Bem, é isso aí o que a Ana falou, galera, tamo no Cook Trackers, tá no primeiro lote até o dia 10, que ainda é R$40, então aproveitem, enquanto ainda tá R$40, que na porta vai ser 80 e o segundo lote é 60, então... Vamos lá. E eu também tenho que falar, galera, que eu também tô participando aí do projeto com a Nova Frota, né? Que estamos no crowdfunding para trazer, ver o que... Pra tentar, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Isso é um tentar trazer atores ou produtores de Jornadas Estrelas Deep Space Nine para fazer uma grande comemoração no Brasil. Porque, afinal, são os 25 anos da série. É, esse que é o grande... 25 anos de Deep Space Nine. A gente quer fazer alguma coisa. E eu já falei em outros lugares, gente. Se vocês acham que dinheiro cai do céu, que ator de Hollywood vem de graça pro Brasil, que Netflix ou que CBS estão se lixando pra ajudar a patrocinar, você tá vivendo no mundo dos esporos lá com tardigos e outras coisas, tá? Porque não é assim que funciona coisa. Ai, caramba. É isso aí. Mas outra coisa, Fernando, você também tem vídeos agora pela Nova Frota, né? É isso? Eu tenho vídeos pela Nova Frota, inclusive eu tenho um vídeo solo do programa novo que eu tenho lá, que é o Nerd Fiction, que eu tô comparando episódio 1, A Ameaça Fantasma de Star Wars, com o episódio 8, O Último Jedi. Cara, o que é um verdadeiro absurdo, porque todo mundo sabe que o episódio 1 é bem melhor que Last Jedi, né, cara? Então, por favor, né? É o Capitão Óbvio lá. O cara tá pagando de Capitão Óbvio no vídeo lá, mas assistam, eu já assisti, é bem legal. É isso aí. Bem legal. O Roosevelt, que editou, falou que o vídeo é bem legal porque eu vou ficando cada vez mais bravo. Cara, isso é verdade. Isso é verdade. O começo do vídeo, aquela expressão calma, chega no final, você já vê a sobrancelha arqueada, assim. Ah, o cara tá... Nossa. Eu acho que aquele eu mandei momento, o Benício da Autora... Se tivesse uma metralhadora do lado, ele ia usar. Eu tenho certeza que em algum momento do vídeo eu mandei o Benício da Autora a merda. Ai, cara... Você começa a perceber que eu... É uma pena que eu ainda não tinha conseguido minha nova catchphrase, né? Vai ser criativo com a franquia da sua mãe naquele episódio. Isso aí merecia uma camiseta, né, cara? Vai ser criativo na franquia da sua mãe. Nossa, isso aí... Isso foi lindo mesmo, né, cara? Mãe, cara, mas é isso aí, então vamos lá, né? Mas é isso aí, mais algum recado? É isso, né, Fernando? Eu acho que eu dei bastante recado já. Tá, bacana. Então... Fechou. Por último, vou me despedir do Ricardo, que faz tempo que não participa, né? Ricardo, aqui do Sessão 31. Cara, valeu. Obrigadão, Ricardo. Até a próxima. Opa, obrigado pelo convite. É, faz tempo mesmo que não tava participando, já tava ficando até com saudade. Ah, inclusive, eu quero comentar... Falar de Discovery, né? Tava ficando de saudade de falar de Discovery. Sim, não, é bom comentar uma coisa. Você participou de vídeos junto com o Fernando e o Thiago, acho que foi no Diário do Capitão mesmo, né? Falando de Discovery, não foi? Do depois de Discovery. Ele teve mais participação no meu programa depois de Discovery do que nas portas da Sessão 31. É verdade, também, né, cara? Ai, cara? Isso significa que o Ricardo gosta mais de falar de Discovery com vocês, né? Olha aí. Exatamente. É porque vocês... É elite, cara, desculpa. Ai, cara. Deu cerveja pro Ricardo. Ah, cara, eu falei, por isso, né? Eu falei, Ricardo, tem cerveja gelada. Ele falou, toi. Pô, aqui no Sessão de Deus tem nada, não, cara. Por isso, tá explicado, né? Não, mas eu concordo, eu falei o mesmo. Certeza, né? Tá ótimo. O Domiro vai vir aqui no evento do Thiago, porque vai ter bebida, ué. Não, mas ele só vem por causa disso. Ele já falou, olha, só tem parceria se tiver bebida. Tem, então tá beleza. É... Ah, então, Ricardo, então se despeça aí, cara. Valeu. Falou, obrigadão, então, e até a próxima. Jolantru. Eu vou me despedir então agora, galera. Como sempre, vamos lá. Lembrem de acessar o site do Sessão 31, tá? Isso é importante, é www.ccal31.com. E procurem nas redes sociais, tá? Tem o Facebook, o grupo e a página, vão lá. Sigam-nos no Instagram, no Twitter, que é o @secal31, e também no Google+. E outra coisa também que eu sempre esqueço de falar, existe um grupo do Sessão 31 no Telegram, né? Que já existe há mais de um ano, acho, um ouvinte que fez aqui, né? E daí eu sempre esqueço de colocar link e comentar nos podcasts, né? Mas é isso, vamos lá. O pessoal tá falando muito sobre uma série de coisas, principalmente Discovery, né? Que é o assunto do momento. Então é isso aí, acessem. Eu vou deixar o link no post desse podcast, tá? Vou passar a divulgar mais isso daí. Bom, é isso. O Telegram gosta muito de você, né, Valdemir? Não, não sei se de mim, mas do Sessão 31 Disco, certeza que não, cara. A maioria... maioria até parou. Sei lá, tem gente que já parou de ouvir. Né? Bom, mas é isso aí, galera. Obrigado. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. E vamos lá! Vulcans are capable of suppressing certain levels of physical pain. Beyond that, we must simply endure the experience. Do not fear your negative thoughts. They are part of you. They are a part of every living being, even Vulcans. The Vulcan heart was forged out of barbarism and violence. We learned to control it, but it is still part of us. If you can't control the violence, the violence controls you. Be prepared to yield your entire being to it. To sacrifice your place in civilized life, for you will no longer be a part of it, and there's no return. I seek no return. The structure cannot stand.